Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus amigos do Brasil inteiro, um abraço a todos, desde já meu muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos juntos mais uma vez, Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, com muita música, muita alegria para vocês, viu? Muitos alunos para todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que estão sintonizados em todas as nossas rádios parceiras, exibindo Mundo Sertanejo, audiência muito grande no Brasil inteiro, muito obrigado a cada um de vocês, viu? E claro, aos nossos amigos que compõem todas essas equipes fantásticas que fazem esse sucesso, essa grande parceria com a gente aqui da Central de Produção Rádio Estúdio Brasil. Muito obrigado, viu? Eu sou o Diego Valadares, estamos sempre juntos e misturados. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor, a todos vocês, enfim, muito obrigado, viu? Vamos de música, quem canta bonito abrindo o programa, Israel e Rodolfo. Amor que é bom, ninguém quer dar, hein? Se é pra retribuir, fica só dizendo não. Tem que dar pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É assim que se faz, quem sabe amar, não fica pra trás. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Mas sanfona! Vamos assim, vai! Todo mundo quer amor dentro do seu coração. Mas se é pra retribuir, fica só dizendo não. Tem que dar pra receber, essa é a realidade. Quem quiser ter um amor, tem que ter cumplicidade. É assim que se faz, quem sabe amar, não fica pra trás. Canta assim! Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer dar. De novo assim, vai. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, ninguém quer dar. Todo mundo quer amor. Amor que é bom, ninguém quer dar. Amor que é bom, vocês não dá de jeito nenhum, né? Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale. Rede Super FM de rádio. Algumas emissoras que compõem a rede, né? Eu vou falar aqui e agradecer a todos da equipe que exibe o nosso programa, né? Rádio Cultura Sertaneja de Caçapava, aí interior de São Paulo, Rádio Alegria Mix e Rádio do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, também no Estadão de São Paulo. E claro, Rádio Legal Rádio Legal de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e também exibindo nosso programa. O Adilson do Vale, muito obrigado, viu? E ele disse que a minha música Quero Você Pra Mim não pode faltar na programação local aí da rede Super FM de rádio, né? Muito obrigado, viu, Adilson do Vale, a você, a todos da equipe, viu? Muito obrigado pelo carinho, amigos do Brasil inteiro, minha querida Maria Lúcia, em Porto Walter, no Acre, ouvindo nosso programa e pela Rádio Ocidental FM, Flavinha Pinheiro e Nonato Costa, todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho de todo mundo, a minha querida Iva Aparecida, Vargem Grande do Rio Pardo, no Estadão de Minas Gerais, Rádio VGFM, Aldinei Pereira, todos da equipe, audiência muito grande. Ô, Rosenilde Pires, minha querida, um beijo pra você aí, muito obrigado. Artemisa de Oliveira, a todos, enfim, muito obrigado. Ouvintes da VGFM, aí Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Quem canta bonito agora, meu grande sucesso. Obrigado a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, radialistas, que estão tocando essa minha música e outros sucessos meus aí na programação local de vocês, viu? Um abraço a todos, vamos em frente. Canta Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Cantei pra vocês, Quero Você Pra Mim, boa pra dançar, né? Muito bacana. Um abraço, meu amigo Lulu da Bahia. Lulu da Bahia, todos os amigos aí da Rádio Canabrava FM, aí no Estadão da Bahia, né? Ribeira do Pombal. Um abraço, Lulu da Bahia, todos os nossos diretores, os locutores, enfim, todos vocês aí da Rádio Canabrava FM, exibindo o nosso programa e tocando as músicas também de Diego Valadares na programação local, né? Muito obrigado, viu? Valeu, Lulu da Bahia, cabra danado, quem canta bonito no quadro Ao Som da Viola, Rafael Silva, com a minha participação.

Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Michel Queiroga, em Londrina, no Paraná, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Ah, meu amigo Reinan Brasil, em Goiânia. Goiânia, nós temos audiência muito grande aí pela Rádio Cidade FM. Um abraço ao Alexandre. Todo mundo exibindo o nosso programa, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Cidade FM. E Rádio Goiânia Web também exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Audiência muito grande aí na capital de todos os goianos. A minha querida Giovana Luiza, em Itabirinha de Mantena, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, meu amigo Marcos Henrique, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço, Alan Sérgio, todos nossos amigos da Rádio ABC Shalom. Audiência muito grande aí, viu? Em Cuiabá e região. Muito obrigado. A minha querida Lid Martelo, em Nova Alvorada, no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Um abraço também, meu amigo Valdo Padilha. Valdo Padilha, em Caxias do Sul, aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu? Também meu amigo Nilson Rios, aí em Caxias do Sul. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Vamos em frente. J. Neves canta. Ai, que saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor, que foi embora. A gente sente o coração partido, e mesmo fingindo, não consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos de Piranhas, J. Araújo, o J. Oliveira, aí meu amigo J. Oliveira, todos os amigos da Satélite FM, a Sirlene Vaz, todos vocês, amigos ouvintes aí da nossa querida Satélite FM, na grande cidade de Piranhas, no Estadão de Goiás. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Vamos para Badiânia, Rádio Capivari FM, o meu amigo Bideca, o João Camargo, né? O Olié, o Anito, todos vocês.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.